Meu nome é Somália. Moro em Belo Horizonte, Nova York. Cheguei na igreja me arrastando aos pedaços. Eu vi minha família destruída. Eu vi minha irmã na beira da morte, deitada numa cama com câncer. Não tinha força para levantar. No dia que eu cheguei na igreja, o pastor disse: buscai o Senhor Jesus de todo o seu coração, será salvo tu e tua casa. O mesmo Jesus que curava antigamente entre os mendigos e leprosos, ele cura hoje. E ele curou minha irmã, para a honra e glória do Senhor. Abra teu coração para Cristo. Abra seu coração para Deus. Busque a Deus quanto há tempo, irmão. Senhor, entre nessa casa, onde que essa pessoa estiver escutando esse som, e tome a providência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.